5975. Após TAP, voe Duna para interceptar final do procedimento NDB Zulu Pistono 0. Desce e mantenha 2 mil pés. TAP Duna 2975. Contando informador, bom dia, voo 1993, informação Bravo, passando 2475. Voo 1093, acima de edificação, via chegada Bonf, desce e mantenha 4 mil pés, ajuste o timetro 1015. Sideral 9972, informe que está a uma milha à direita da procedimento Star Mare. Confirme. O Sideral 9972 está quente, muito obrigado. Nós somos RNP-1. Sideral 9972, desse mantém a 3 mil pés, o seu timetro 1095. Descendo 3 mil pés do 9972. Sideral 9972, reduza para 220 nós. O tráfego que o precede está a 9 milhas à sua frente com ground speed de 220 nós. É 220 nós, Sideral 9972. Federal 9970, no solo 247, direita, solo 121, décima 1. 211, Federal 9971, obrigado. Adoro 6075, desvia direita, evitar formações. Estrela 6075, ciente de desvios. Está livre, desvios informa ao centro, na frequência 125.1, alterno 28.8. 251.288, bom trabalho, até mais. Salvador, muito boa noite, muito bom dia, 2535, pessoal, então, para o Dado Zero, pronto. Azul 2535, autorizado, linha área de decolar, pistão 0, ventona 30 graus, 05 nós. Dentro da canal de Lazaro, azul 2535. Duna para interceptar o final do procedimento NDB Zulu, pistão 0, inicie redução para 200 nós, desse mantenha 2 mil pés, ajuste 1015 em forma estabilizada. É 200 nós, descendo para 2 mil pés, ajuste 1015, voando Duna, vai reportar estabilizado no Zulu, NDB Zulu, grau no zero. Visual 5975. Completo final, Ju 5975, chama agora todo. 118 decimal 95. 1895, obrigado. Decolador 5-1, controle 120, decimal 8. 208, Azul, descente 5, bom dia. Sorry, boa, Rio 5975, final 5 milhas, visual baixo travado. Rio 5975, autorizado pouso, pista no 0, janturno 30 graus, meia dúzia de nós. Quem negar no 0, no 5. Rio pouso para saber, 5975. Zero, alguma possibilidade de referência, voz direto, Leda? Exato, Leda. Leda, Azul 2535. Abre o exame na Zulu dela, Zero 9972, complete a aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 195, bom dia. 1093, voo encerra Vitor 367, autorizado inicial procedimento RNAV, reporte passando 366, QNH 1095. Voo 367, autorizado procedimento, QNH 1095, bom 1093. 1095, aguardando a autorização 5975 no solo 53, direita Foxtrot, solo 121, decimal 1. Solo? 121, decimal 1. 21, obrigado. Federal 9972, reporte na DA. Passou a DA já, senhora. Federal 9972, autorizado pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 059. Repouso na 0, 9972. Alô. Alô, Salvador, bom dia, Rio 5975. 9972, solo 56, direita solo 121, decimal 1. Direita 21, 9972. Gol 1093, descendo para 2500 pés, em porte estabilizado, final do procedimento. 2500, chama estabilizado, 1093. Estabilizado no RNAV da 11, gol 1 da 10, gol 1093. Gol 1093, completo final, chama em torno, 1895. 1895. Torre Salvador, bom dia, gol 1093. Existe na frequência 125.1, ao término 18.8. Avistado, autorizado, pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 059. Ok, na 095, livre pouso, pista no 0, gol na 093. São 3517, mantém ponto de espera. É 3517 autorizado, alinhar e manter pista no zero. Solo 93, direita solo 1, 2, 1, 1. Direita solo 2, 1, 1. Boa, 9, 0, 9, 6. Quando 7 autorizados decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, meia dúzia de pés. Sete, decolada 05, controle 120, decimal 8. 08, 1. 5-7, contato radar na decolagem, submarino nível de voo 360 via saída Arbo 1. 360, Arbo 1, 3. São 3597, suba restrita nível 340, sub mantenha 340. 340 restrita 3597. Chama agora o centro de Recife na frequência 1260 até 28.8. Passaredo 2229. Confirme pelo controle. Passaredo 2229, bom dia. Cliente da Charlie. Passaredo 2229, essa notificação. Quando no portal de Cidadeça para o 050, informe livrando 190. Foi posição ITAP para interceptar a chegada à Mari. Após ITAP, servido 366 para falar do procedimento da Renato. Tomara um ideal, livrando 190 para o 050, voa ITAP após o 366. Pode ser o 368 após ITAP? Afirma, autorizado. Ação. Good morning, Shannon 6211, hold short on 10 ready. Air 6211, clear the two, line up and take off runway 10, wind 070 degrees, 04 knots. Clear for the takeoff runway 10, 6211. Volo 649, frequência de controle 120.8. Controle Salvador, bom dia, Azul 2775, com a Charlie. Azul 2775, tem unificação, voe a posição Mari para interceptar a chegada a Mari, completa a via, informe no portal de Cida. O Azul 2775, contato radar 61 no milhas sudoeste do BR Salvador. Série 229, vai liberar o 190 para 050. Sete. Air 6211 Airborne 8381, Salvador Departure 120.8. Quattro, 120, this is 108, and have a nice day. Take the Quattro, good morning, Ocean S, 6211, dial the Quattro. Genet 6211, way the contact. Departure, climb maintain flight level 360 via the dial departure. Roger, climb maintain flight level 360 via dial departure, 6211. The Quattro is 6211, we grasp last deviation due to weather. Leave the deviation after that, you fly to lead intersection. Roger, after the deviation, fly lead intersection 6211. Azul 4201 no ponto de espera, pronto. Azul 4201 autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 090 graus, 039. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, 4201. So one, we crash fly direction Irub intersection. Roger, stand by. After deviation, fly head later. Report leaving correction. Report is heading lead intersection. Roger, and fly direction now in the lead intersection, 6211. Roger. O Azul 2775 para descida. Azul 2775, desce e mantém 060. 060, 2775. Eu estou 2229, escala para o do 366. Exato, passarei 2229, voo Serra Vitor 366. Esse mantém a 2500 pés, ajuste o altímetro 0095. 15265 autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Ali manter no zero, 625. Economia 49, essa notificação via chegada a bomba, desse manter 4 mil pés, centímetro 0095. Azul 2775, número 2 na aproximação, reduza para 2209. 2209, Azul 2775. Controle 1, 20, decimal 8. 208, 4201. 1200 na Dael. Azul 4201, contato radar na decolagem, submanta nível 340 via saída Dael. 340 via Dael 4201. Controle Azul 4201 após 2000, pode voar Dael? Afirmo, autorizado. Grato. Oceania 6225, autorizado decolar pistona 0, vento 1, 00 graus, 04 nós. Pistona decolar, senhor 2. Europa 083, qualquer identification, vai a Bom Arrival, descendo to flight level 050, altitude 01015. Oceania 6225, decolar 232, controle 120, decimal 8. 208, Oceania 6225. 4958, acione a identificação, voe a posição Mare para interceptar a chegada a Mare, informe no portal descido. Ajuste a última trem Salvador na 015. Oceania 6225, controle. Oceania 6225, controle, Salvador. Escuta, controle, prossiga. Oceania 6225, decolou. Pista na zero. Afirmativa, Nelson. Está acionado o transponder 5121. Tá iniciando a curva no perfil da saída Arboroto 5. Contato radar na decolagem, sube e mantenha, conforme a autorização da torre, Salvador. Excelente, confirma para o 6225, copiou 2x2. Recebo 5/5 do Oxanay 6225. Ah, excelente, 6225, está no perfil da Arboruno. Afirmo. Agora centro Recife, na frequência 1251, na alterna 28.8. Chané 6211. Prossiga. Chama agora centro Recife, na frequência 1251, na alterna 28.8. 251-1288, vai, meu. C75 após ITAP, voe o Serra Vitor 366 para final do procedimento RNAVE, desce e mantenha 2500 pés, ajuste altímetro 10015. Descendo para 2500, após ITAP, voe o Serra Vitor 366, o azul 2775. Salvador, para a aeronave 25. Vai. runway 10, we request to perform approach VOR, clear to low runway 10. Alright, you understood. After tail intersection, you fly to path intersection for interceptive UR. Then we can make a procedure. Thank you. After payload, proceed to Tanka to perform VOR in a Zulu runway 10 approach. CR passaria 2229, completo final do procedimento RNAV, chama agora a torre, na frequência 118.95. 295, Maria. Para descida azul 4958. Azul 4958, desce mantendo 050. 050, 366. Série do 2229, QNH 10 no meio, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 03 nós. Recebi pouso, no 0 no meio, 2229, pistão no 0. Pode voar lento, você, né? 6225. Afirma, autorizado. Obrigado. Salvador, bom dia, voo 1096, próximo ao ponto de espera, pronto. Voo 1093, mantém o ponto de espera. Mantendo voo 1093. 649, após selo, voo servidor 366, para sinal do procedimento da RNAV, desse mantendo os 500 pés, ajuste a altimetro 1016. Passando Serra Vitor 366, azul 2775. 2775, CR, chama agora a torre, 118.95. 6895, azul 2775. Azul 4201, chama agora o centro Recife, na frequência 25.